andando por uma estrada longa e escura, começamos a suar com forte calor. É um calor por baixo que nos queima até a alma. No mapa do inferno, os mares são fogos eternos. A morte não paga, você também vai morrer. Estamos juntos no inferno, a um passo do fim eterno. No fundo não vejo anjos tocando, só vejo gente chorando. Estamos juntos no inferno, a um passo do fim eterno. No fundo não vejo. Só vejo.